Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, do rock progressivo, também kraut rock, música exótica e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos precisamente o programa desta semana com uma escolha tua. O que é que abriu a Floresta Encantada? Com uma escolha francófona, Johnny Hallyday, também em jeito de homenagem, tendo em conta que Johnny Hallyday morreu este mês, dia 6, se não estou em erro, com 74 anos. Johnny Hallyday aqui num single de 1969, fazendo-se acompanhar com Jimmy Page ainda antes de entrar nos Led Zeppelin. Johnny Hallyday, que também era considerado um dos pais do rock francês e muitas vezes apelidado do Elvis francês. Eu acho que o Elvis francês não foi o pai do rock nos Estados Unidos, também acho que o Johnny Hallyday não foi, mas muita gente o considera e é importante também, pronto, é importante que ele passe aqui na nossa floresta. E com a guitarra de Jimmy Page a acompanhar Johnny Hallyday neste A Tu KC. Entretanto, passamos para uma banda de rock progressivo, mas com um pedaço de hard rock também. São os Gracious, banda britânica que, formada em 1967, durou até 1971, editou nesse período dois discos, depois viria a voltar já nos anos 90, e nesse período dos primeiros álbuns, vamos até ao segundo, This Is Gracious, de 1972, e vamos ouvir a faixa CBS. São os britânicos Gracious, agora na Floresta Encantada. We'll be right back. A Floresta Encantada, primeiro com os britânicos Gracious, ouvimos a faixa CBS para o segundo disco do grupo, This Is Gracious, editado em 1972, rock progressivo, com muito ar de rock também à mistura, uma banda que deve muito a um outro nome que vamos passar mais à frente aqui na Floresta Encantada, por exemplo, os King Crimson, daqui a pouco irão passar. Entretanto, e depois dos Gracious, ficámos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar agora na Floresta? Tu queixas-te que eu nunca trago prog, mas eu trago um prog flamenco com os Galáxia, num single de 1971 e um tema que eu acho mesmo incrível, desde as palmas às guitarras, à bateria, a voz mesmo ali no registro mais flamenco. O tema Lá Notícia, como disse que saiu em single ali em 1971. Eu vou passar para 1970, trago Roger Waters à antena da SBSR aqui à Floresta Encantada. Roger Waters, claro, elemento do Pink Floyd neste período pré-Dark Side of the Moon, ainda faltavam alguns anos até o Dark Side of the Moon. Vamos até um disco que se chama Music from the Body, banda sonora para o filme The Body de 1970, uma banda sonora composta a meias com o compositor mais ligado à música contemporânea e música clássica, Ron Gizin, que iria muitos anos depois trabalhar com os Pink Floyd no álbum The Wall, nos arranjos de cordas. Então é Music from the Body, o álbum em 1970, Roger Waters e Ron Gizin, e vamos ouvir uma música do disco. O álbum está todo cheio de pequenos excertos, de pequenos momentos mais avant-garde, mas esta é mesmo uma música, chama-se Seashell and a Stone. É Roger Waters na Floresta Encantada. Rushes forward to feel the shingle with fingers of foam. Search for the gold over the landscape. The mouth of a lifeline unfolds. Smooth and round and sunshine creeps over thistle and down. Hillock and hum, hummock and clump and mound. I feel a lump, see a bump, hear a bulbous sound. Hollow and valley and shadow and dimple and hill. Listen and glimmer and shimmer and sparkle and still. Sunlight is warming the land before your eyes, and the sunrise is on your side, and the sunshine is on your thigh. Open up now, cloud burst. Could never quench my love's thirst. Thank you. chasing moon, missed by far, but caught a star. Dropped it then, my journey's end. Opened up my heart's pain. Never be the same again. Missed the train, ran in vain. Station bare, sun don't care. Memories to haunt me through. My real ride is over now. Never begun the dream somehow. Tear, my heart in love, my part in love. Teardrops tease, oh drown me please. I'd run away now screaming, but something says I can't win. Floresta Encantada, primeiro com Roger Waters e Ron Gieson, com o tema Seashell and the Stone, para Music from the Body, disco de 1970. Entretanto, estivemos com uma música trazida à floresta pela Ana Farinha. O que é que acabou de passar? Trouxe John Williams, fazendo-se acompanhar mais uma vez por Jimmy Page, que passou há pouco com o Johnny Hallyday, e também com o Big Jim Sullivan, um álbum que eu acho essencial, é um álbum algo obscuro da cena folk psicadélica britânica. Estou a falar do álbum The Marine Wishful, de 1969, e ouvimos o tema Dream Cloud Burst. E agora passamos para um nome crucial do rock progressivo britânico, os King Crimson, já há pouco tinha falado deles. Vamos passar para o quarto álbum de estúdio de King Crimson, em 1971, e vamos ouvir a faixa Sailor's Tale, agora na Floresta Encantada. ojos que antaño buscasteis, buscad. Aztecas y atlantes se unieron, tibetanos y mayas vivieron la era de gigantes que fueron dueños del poder, maestros del saber. De hielo giraron sobre la tierra, cayendo después cambiaron al mundo, hicieron crecer al hombre gigante que pudo tener conciencia completa del ser y el no ser. Mustanga, fuerza de andar. Primeiro na Floresta Encantada, os King Crimson, fomos até ao quarto disco do grupo, Islands, escutámos Sailor's Tale, um tema então retirado desse quarto álbum de King Crimson em 1971. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinha, não uma, mas duas músicas, Ana. Sim, mas pode ser considerada, uma apenas. Uhum. Foram os Los Mustang, num single de 1970, um single espanhol, Reino Proibido del Himalaya, parte 1 e parte 2, parte 1 no lado A, parte 2 no lado B, obviamente. Uhum. Uma banda que foi muito premiável durante os meados da década de 60 à British Invasion e especialmente aos Beatles, tendo em conta que faziam muitas versões em espanhol da banda britânica. E aqui, encetar já algo mais elaborado, diferente do registro rock and roll que nos habituaram durante a década de 60, aqui a entrar mais em territórios psicadélicos e de prog, Muito bem, e eu vou ficar com, vou passar aliás um nome do rock psicadélico britânico, um nome algo obscuro, mas que fez dois álbuns de culto nos anos 70, inícios dos anos 70. Falo do músico Kimberly Barrington Frost, também conhecido como Ramazés, ele que editou em 1971 um álbum que é hoje um disco de culto, Space Hymns, e é precisamente esse disco que eu vou por parte de Ramazés, e vamos ouvir a faixa Quasar One, agora na Floresta Encantada. The sun, just for you, just for you. Quasar one, don't you know that I touch the sun, just for you, just for you. Quasar one, don't you know that I want to see you every night. Quasar one, don't you know that the rivers run just for you, just for you. Quasar one, don't you know that the rivers run just for you, just for you. one, don't you know that the world's begun just for you, just for you. Queens of one, don't you know that the world's begun just for you, just for you. Queens of one, don't you know that it's you I journey far to see. Queens of one, don't you know that you cast a spell right over me. Wait for me. our old tricks Floresta Encantada, primeiro com Ramazés, o tema Quasar One, para o álbum de 1971, Space Hymns. Entretanto, a Ana Farinha escolheu uma música. Ana, o que é que acabou de passar na floresta? Foram os Children of the Sixth Root Race, uma banda, um projeto ligado ao gangue do Father Yod, o líder da Source Family, de uma seita californiana da década de 70, que também fez inúmeros álbuns para marcar também algumas posições, com certeza, e algumas trips na altura. Ouvimos o tema We Are Dinosaurs, um tema de 1970, e que um disco que felizmente foi reeditado pela Drag City. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final, ainda mais uma música, e é a Ana que escolhe a última música do programa de hoje. Ana, vamos fechar com o quê? Com uma das minhas bandas favoritas do universo, daquilo que é o universo das bandas femininas da década de 60, mais ligadas ao Psych e ao Garage. Estou a falar das Feminine Complex, uma banda que se formou ainda no liceu em 1966, que tem um álbum apenas, o álbum Living Love, de 1969, e vamos fechar com o tema It's Magic. Muito bem, da Feminine Complex, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. Ooh.